Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. O Gener 6200. 304, desça para 8000, ajuste 104. 8000, comunicatório, 3304. 557, táxi via Alfa, Juliette, Índia, ponto de espera da 10, que negão 04, 118 desse momento. Ponto de espera 108B. 434, reduza para 210, desça para 2000, livre LS. 0, descendo para 2000, 2A DLS, 14, 34, tá bom. 7, táxi via Juliette, pátio 1, Índia, quando espera da 10. 1 no 8, décimo 6. Quem dá presente, 218-6, tá ingressando no pátio 1 agora. Pisador, Oxenero 6225. Oxenero 225, em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 18-6, bom dia, bom trabalho, senhor. Boa. Em Salvador, muito bom dia, Oxenero 6225. 6225, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo de travado. Reportará no externo, baixado e travado, 6225. No, it's not necessary. Maintain your present speed. Thank you, 35316. O 922 tem restrições até 3000. 3000, 922. Então, 3663, velocidade 210 a partir de agora. Número 5 para ponto. 219, 3663. O 922, vetoração, curve à esquerda. Foi da proa 010, está limitado pelo localizador 1922. 010, localizador 922. Então, 3663, vetoração para sequenciamento, direita proa 260. Falha de comunicações, vai voar para Simbra, magnética 120 para espera. De direita 260, magnética 120 de Simbra para espera, 3663. A rolagem continua a aproximação, aguardando pista livre. A Chanel 6225. A sua escuta, 6225. Trip 5217, aciona identificação, voo Bonf, chegada Bonf, ajuste 1015. Dan 3304, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5000. 5000, 3304. Giro 5973, tem táxi em frente, via Indy no ponto de espera chama 2186, 1014 no altímetro, atenta apenas o Airbus da Avianca estacionando no 04. 5973, gente, informará no ponto de espera da 10. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, na escuta para cópia? Pronta cópia, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, Salvador Teresina, 280 ao nível. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo. Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após Cogbo, direto Petrolina, após direto Teresina. 5473, é o transponder, o controle em 119.35, Mark Tango Juliette. Olá, Mark Tango Juliette, autorizado Teresina, nível 280, decola do 10, curva esquerda, saída Momo Cogbo, após direto Petrolina, direto Teresina. 5473 é o transponder, 119.35, curva do controle. Correto, Mike Tango Juliette, reporte quando pronto para acionamento push, para 3. Chamando para acionamento push, Mike Tango Juliette. E já se encontra pronto? Negativo. Juliette, reporte quando pronto. Reporta lá. Dando autorização, na 1-0. Guardando. Fênix 57, decola 0-1, chama agora o controle em 1-19-35, tem um bom voo. 19-35, grato. Controle é o Fênix 57. Fênix 57 é o controle Salvador, está em contato radar. Está ciente, perfil da Elf. Fênix 57 está voando via aerovia para Vitória? Negativo, está em operação militar. Não, ok. E a radial ideal qual é? A 198. Ok, vamos interceptar a 198. Grato. Tan 3663, esquerda, proa 120 para o localizador, desça para 2000 pés, 3663. 120 para 2000 pés e o localizador 3663. 35316, 3 miles to pass over the altar. Reduce your speed, we have the traffic ahead. And contact the tower frequency 1186 for landing instructions. 35316. I think you are needed, make a 360, so I'm telling you if you're necessary reducing speed, you say no, but now we are now have conditions. Roger, traffic ahead 3 miles. Jeans, shirt or the black? Controle, o Oceanair 6312, informação Índia, atinge 150. Oceanair 6312, desça para 5000, ajuste 1015. 5000, Bliquins, 6312. Depois eu vou 1434 na pista 90. Tá, 3304 reautorizado para 4000, sem restrições. 4000 sem restrições, outra 3304. Port control, we are in make at 360, sir. No trouble. Stop descend at 1500 feet, this will be a vector to complete, to intercept the localizer, left ahead in 360. And left or right, sir, 360. 5316, left ahead in 360, left. Starting left now, 360, 5316. Excuse me, sorry. Heading 360, 35316, heading 360. Left heading 360, 5316. O 922 está 4 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Chega para em redução, torre 1186. 1869922. 3663, livre LF. Livre LF, 3663. 35316, heading 360, maintaining 1500 feet to the new approach. 1500 feet, 5316. 225, ingresso Juliette, posição 01. Juliette para 016225. Baixou e travou. Rio 5973, autorizado a linha e decolada 10, vento 050 graus com 5 nós. Rio 5973, autorizado a linha e decolada. Cabeceira 10. O Gol 922, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informo 727 da Rio, pressão inicial rolagem da 10. 7922. 2000. I'm 2005316. Yes sir, heading now, 294. 294, heading 35316. Fênix 57 solicita ascensão para o 060. Livre. 973, iniciando a decolagem. Cliente 050 graus com 7 nós. Trip 5217, quando pronto, descer para 5000. 5217, quando pronto, descer para 5000. Tan 3663, torre 1186. 863, 3613, bom dia. Boa. 35316, now you are number 3 for approach. Number 3, sir, 5316. Dois, velocidade 220. Redução 220, 6312. Positivo, vamos descer para a altitude de 3000. 3015-6312. 304, velocidade 210. 210 nós, 3304. E 9647, 2509 na velocidade, na descida para 2000 na chegada, via mar. 2509-9647. Maracaju. O Caracaju, Nishijet, Zupa 922, o vento 060 graus com 129, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, 922. Mike Eco Vitor ingressou na CTR, prosseguindo visual, chame próximo ao farol de Tapuã. Oceano 312, vetoração esquerda proa 010, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 010, 2000, limite ao lock 6312. Strip 5316, left heading 190, your limit is the localizer. 190, limit localizer 5316. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5973, controle, está em contato radar. Autorizado Recife, nível 370, via upper, Uísque 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199.35 e aciona 5501 no transpondo. Já 370 Recife, via upper, Uísque 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 119.35, transponder 5501, azul 4208. Cruzamento correto, portão 03, chama pronto para o inspecionamento, azul 4208. Preparado 4208. Solo Salvador, bom dia, gol 1922, Silvio. 1922, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, posição 6200. 040 graus com 6200 de nós, então 3663. Os autorizados 910, 3663. Pouso agora, 3304. Gente, 250, mantém 4000, não se escuta o 3304. TP 5316, left, set the heading 120. Sorry, left the heading 120 to the localizer. TP 5316. Left 120, TP 5316. Zulu, Juliette Serra, control. Gente, prossiga visual, informe estimado para pouso. Controle o Mike Eco Vitor, posse ideal. Desça para 500 pés. Desviando o Vitor. 35316, 3 miles to the outer, reduce for approach and perform landing check. Did you intercept the localized course? Yes, sir. We are stepping on localized and reducing to intercept. FYLS 5316. Very good. Completing approach in the contacted tower, frequency 1186. 186, good job, sir. Oceano 312, localizador ILS autorizado. 10 and left turn after takeoff. Puca departure and Aracaju transition. Salvador departure frequency 119.35 and Skok code 5503. I understand that Whiskey 5-8 is going to be the Puka departure off 10. And I'll reshoot the transition. And departure is 119.35. Squawk 5503, American 980. 6663, solos 1-1, libera a direita, chama o solo. 1-2-1-9. Libera a direita, chama o solo 1-2-1-9, 3663. 304. Oceano 302, complete aproximação, chame a torre agora, 1186. 1186-6312. Report, ready for startup and push gate 11, American 980. American 980. Runway vacated, clear to land runway 10, the wind is 050 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, 5316. Salvador, Oceaner, 6312, vai passar a duna. 3112, bom dia, continua a aproximação aguardando formação de pista livre, número 12 para pouso 90. Bom dia, aguarda a pista livre, 6312. O 9647, velocidade 210, número 4 para pouso. 210 como número 4, 9647. Mais direto, Romeu? Siga. Calibrando a Maralina, senhor. Vai com proa do farol de Itapuã para regresso. Positivo, Mike Juliette Romeu. Eu estou com o Eco Charlie 35 vindo da plataforma. A Manati está a 500 pés à sua direita. Afirmativo, tá no visual, as minhas 3 horas do Mike Juliette Romeu tá no visual. Tripe 5217, descida autorizada, sem restrições até 4 mil. Quente para 4 mil, 5217. Interceptor. No localizador. Positivo, torre, frequência 1186, aproximação. Bom dia. Five, 5316 on the ground at 14, turn your right and then call 121.9er. The next one right, 121.9er, 5316, so long, sir. Controle, o Mike Eco Vitor, passa a situação. Mike Eco Vitor, torre, 1186. 18 meia-vista. Sim. Whistle now. 5316, good morning, taxi via Alpha Juliet 13 remote. Alpha Juliet, met in room, remote 13-5316. Papá, Mike Juliet, chamando através do parque de Vitoração. Mike Juliette Romeu em contato visual com o Mike Ecovito, torre 118, meia dúzia. No visual, 118, meia dúzia, grato. Boa tarde, capitão, grato aí. Boa. Oi, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ciente, confirmando agora passando Pituaçu. Afirmativo, Pituaçu está no visual do Mike Ecovito, da minha 3 horas. Ciente, o Mike Juliette Romeu mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã. Vertical da? Farol de Itapuã. Vai manter a linha do litoral e reportará na vertical do farol de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu tem condições de manter o setor de Pituaçu aguardando a aproximação do Mike Eco Vitor? Afirmativo. Vai manter, vai fazer um 360, 360, 80 e vai aguardar em Pituaçu, Romeu. Afirmativo, na vertical de Pituaçu aguardando, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Torre Salvador, Santa 3304 passando tona. Santa 3304, continua a aproximação aguardando informação de pista livre. 04. Controle o Mike Ecovito, vertical para o Itapuã. Gente, o Mike Ecovito inicialmente mantém a vertical do farol Itapuã, tem o Airbus da TAM agora passando o marcador externo para pouso na 110. O Mike Ecovito. O Vitor Ciente vai efetuar um 360 pela direita, sobre a vertical do farol de Itapuã. 6312 da Chané, solo aos 17, direita 121.9. Olivão 29-63-12. O Mike Ecovito reporte quando visual com o Airbus da TAM final da 110. Ciente, reportará o Vitor. Mike Ecovito, vento agora de 070 graus com 10 nós, condições de pouso cabeceira 35. Afirmativo. Está autorizado manter a linha do litoral, reporte ingressando no final da 35, Mike Ecovito. Reporta na final da 35, Mike Ecovito. Taxi Alfa, reportará antes da Juliette, 6312. 208, gate 3, pushback, tá na minha? 60 graus com 8 nós. Volta mesmo, pista. Outra 3304. Mike Juliette Romeu, prossegue linha do litoral, reporta agora a vertical do Faro Itapuã. Atualização Galeão. Oceaner 62, 1-1, Galeão 360, minutinho para a cópia, preparada a Eulia da Bridge, aguardando. Aguardando, Oceaner 62, 1-1. Air 6312, ingressa via Juliette, posição 10. Livre ingresso, Juliette, para posição 10, 63, 12. 35. Sente o Mike Ecovito, tráfego avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 070 graus com 07 nós. Vito, sente, vai colocar o transponder em stand-by para não atrapalhar o pouso do hotel. Sim. Mike Juliette Romeu na escuta da torre. Controle de Salvador, é o Fênix 57, está livrando o terminal. 35 e aciona 5511 no transponder. Gente, o Chanel 621, autorizado da Leão, nível 360. Decola 10, curva direita na Dael, Leda, após Leda Bridge, para Romeu Índia Delta Eco, Amperzulu 10, e após conforme a rota do plano de voo. 1935, controle, transponder 5511, Ocean 6211, portão é o 5. Litoral reporta na vertical do farol de Itapuã agora, Mike Juliette Romeu. Linha do litoral reportará na vertical do farol de Itapuã, Romeu. Feliz 304, solos 19, direita 121, décimal 9. Solos 19, direita 121, décimal 9. 219. Tá do solo, controlado, Mike Ecovito. Gente, o Mike Ecovito no solo, considero o solo agora hoje 2-0. Vai aguardar a passagem do 727 cargueiro da Rio na final da 1-0 e após prossegue a baixa altura até o pat 4. Mike Ecovito. Vito, sim. Rio 9647, autorizado pouso pistão no zero, vento 070 graus com 10 nós. Livre pouso no 0 para 9647. American 980, gate number 11, pushback information, India. 980, stand by for pushback information, stand by. Stand by, American 980. Romeu confirmando agora o vento 070 graus com 8 nós, condições de pouso na cabeceira 35. Tem um ATR da trip agora já uma milha do externo. Afirmativo. Então reportará na curtíssima da 35, pouso pairado, Romeu. Afirmo, Mike Juliette Romeu. Ô, Mike Ecovito, iniciou o ataque. Gente, o Mike Ecovito fica a TTS turbulência do 767 que pousou na 10. Vito. Torre. Salvador, 35217, bom dia. 5217, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 10. 5217, gente. Rio 9647 no solo aos 22, libera a direita e chama 121 decimal 9 na Golf. Na Golf 219, obrigado, bom dia. Q Juliette Romeu já avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 070 graus com 4 nós. Autorizado voo pairado na cabeceira 35, grato. Strip 5217, à direita do eixo da 110, um helicóptero aproximando para pouso pairado, cabeceira 35, pista secundária, sem interferir com seu pouso. Avistando, ciente, 5217. 5217, pista 110 livre, autorizado pouso, vento 080 graus com 0,6 dúzia de nós. Strip 5217. 5217, ciente, baixado e travado. Livrou mais tempo que... Convite, sim. Solo Rio 9647, livrou na Golfo, nessa escuta. Rio 9647, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, 9647. Considero solo aos 23, aguarda a passagem do ATR na que pôs na 110 e após prossegue a baixa altura até o pátio, até o hangar da base. Autorizado táxi após o ATR, Mike Juliette Romeu. Fuso 4208, tem 107 a bordo, 3 horas e 35, alternar na calma. Azul 4208, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 198 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 5, bom voo. Ele táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 198 meia dúzia, 10 no 5, ajuste o azul 4208, obrigado. Passarelo 2223, are you ready to copy? 2223, ready to copy. Kids, Vitória da Conquista, flight level 260, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, Arbor Departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, and after flight direct, Vitória da Conquista. Salvador Departure Frequency 119.35 and Skolk 5516. Okay, 2 Vitória da Conquista, flight level 260. Runway takeoff 10, right turn after. Arbor Departure after direct Vitória da Conquista. 119.35 Salvador Approach, 5516 Skolk. Please back correct, report right for setup and push 14, remote 14, passarelo 2223. I'll report you, push back and start up. Trip 9-0. Solo trip 5217. Trip 5217, taxi via Alfa, em reportância, taxi via Juliette para ingresso. Via Alfa, reportamento da Juliette para ingresso. América 90, Salvador Ground. Back to Joe, conform people on board. We're 116, 116, back to Joe. Okay, taxi via Manapel after taxiway India and Alpha until hold point runway 10 and hold point tower 118.6. 218-1015, American 980. 1215, India Alpha, holding point 10, and then tower, American 980. GP 5217, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Após a passagem do Boeing da American Airlines, ingressa Juliette para remota 12. Vai manter a ponta de espera da Juliette, 5217.